0 decolado agora, 1-1 no controle, 1-9 decimal 35, movo. 1-19-35, obrigado, bom dia. Objeto 6700, contato radar, saída da EL, serviço de vigilância, subo 340. Pessoal, 6749, chamo centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. 288, alterno 3325, web 6749. É o número 4 para a cópia no momento. Mantendo a minha escuta agora. Tá, agora. Isso, 28. 3, 4, 0. Corrija a saída ao Fox Trot Lima para o perfil da Momo após direto lençóis. Decola da 1, da 35, com curva à direita, perfil da Momo DCT. Está autorizado a decola da 35, 3100, agora com 5 nós. Positivo, livre a minha decola. É a Momo, agora com curva à esquerda, possível após a decolagem. Mantive, curva à esquerda. E o Fox Trot Lima? Voador Campinas 380, decolada 1-0, curva direita, subida Gole, transição Gonza, 5441, transponder, frequência do controle 1-9, decimal 35, aerovia confirmando, é o perigo 58. Bem, autorizado 380, é o perigo 58, para Campinas, saída Gole, transição Gonza, transponder 5441, e o controle 1-9, decimal 35, tá 9399. 9399, contentamento correto, portão 3, champanhe para o pushback, acionamento. Para pronto, então, 399. Luiz Fox, alto Lima, decolado agora, 1-5, controle 1-9, decimal 35, bom voo. 435, vai chamar a Fox Lima, obrigado amigo, bom dia. O Vitor Kilo Delta, copia? 340. Copia? 9398, copia, prossiga. Salvador Goiânia 380, decola da 10, curva à direita, subida vole, transição redor 5456, é o transponder, frequência do controle 19 decimal 35, torre 18 decimal 6. Anis 100 direto. Positivo, acertando direto, Fox Leão. Objeto 6700, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 33, decimal 25. Recife 1288, alterno 13325, obrigado, bom dia. Bom dia. Tô, portão 10, enquanto para o pushback, acionamento. Opa. Atenção, vigilância, mantém nível 340. 067, Jump Brasília em 124, decimal 25, Alter 126, decimal 55. Para cópia. Delta, cópia. Runway 10, taxi. Delta 9399, puxa estacionamento. C99, portão 3, autorizado, chama táxi. Portão 10, 9399, autorizado, chama táxi. Sim, meu, portão 9399, que chamou, tá 9398. 9399, tá no 10. Tá no 10, portão, tá 9399, sim, tá, então aguarde. Então 9398, qual portão que se encontra? A portão 3? 9399 no 10, 10. Eu tô com a informação aqui do seu portão é o 03. E o aeronave da companhia que tá no 10 seria o TAN 9398, confirme. TAN 9399, portão 10. Sim, então no 10 tá autorizado, TAN 9399, chama para o táxi. Autorizado, 9399 no portão 10, chamará pronto para o táxi. Tô 9398 na escuta. 067, Recife de Cegas, chame agora, 124, decimal 25, Brasília. Galo conquista uma centena planeante após 105, decola da 35, como solicitado, curva esquerda no perfil da Gole após direto conquista. 5464 transponde a frequência do controle em 199 decimal 35. O Vitor Kilo Delta está no FAT 5, confirme. 3319, solicite agora a Brasília em 124 decimal 25, alterne 126 decimal 55. Estacionamento sem para o táxi. Logística para resumo. 090, palafoto autorizado, após 40 milhas no 095. Decola da 35, com curva à direita, perfil da Lotar, aerovia Whisky 1. 5442, eu transpondo a frequência do controle em 199, decimal 35. Autorizado, palafoto 90, decola da 35, curva à direita, Lotar. 5442, eu transpondo com a 119-35, Oscar Gostando, está pronto para o saque. 5, dois copia B? 01. B único, autorizado táxi, aponto para ingresso na 35. Tango. Cavaleiro, bom dia, tô passando já de carro, Tango. Tá Tango ciente agora. Boa dela. Oscar Golf Kilo, copia? Tem Matheus, seu. Miguel 080, decola da 17, curva à direita, subida coral, aciona o código 020274, o transponder, frequência do controle em 199, decimal 35. Aprovado conforme Miguel 80, decola 17, direita, coral 0274 e 109-35. Golf, Oscar Golf Kilo, correto, tá no PAT 5, ponto B. É, PAC 5, único, pronto para acionamento. Direcionamento de chamitaxi. Ok. Montando pronto para ingresso. Autorizado, alinhar e manter 35, chame pronto. Ah, boa. Alinhar e manter. chamou? Autorizado, reporte para ingresso na 35, Vitor Kilo Delta. Quilo Zulu, ciente, para DDC, decola da 1735, confirme. Uno forte. Ciente, aguarde para a cota número 2. Correu, o Golf Quilo está acionado, passo para ataque. Golf Quilo número 2, para o ponto de espera da 35. Pode sondar, vai decolar no certo. Número 2 para ingresso na pista. O Wolf Kilo, autorizado o táxi, reporte para ingresso. O Wolf Kilo. Wolf Kilo está ciente, seguindo o tráfego da companhia. Só 9398, pushback no posição 3. Wolfgang alinhado e pronto na 3, né? 9398, portão 3, autorizado sem táxi. Chama 9399 para o táxi, o POB 06. Com 4 horas e 20, antena Confim. 2425, maior. Decolada 352, vento de 300 graus com 3 nós. Tango iniciado. Mantém a posição. Rotan 9399 para o táxi, o POB 06, com 4 horas e 20, alterna com fim. B 06, Rotan 9399. Afirmativo, 9399, com 06 a bordo. Autorizado, táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da 10 para ingresso. Juliette Alfa, ponto de espera, tá 9399. Dito que o Delta com fim, vai ter com a 17? Posição agora de coordenação. O sangue decolou no momento, acionado 5442. Está no centro do tráfego, número 1 para a copa, aguarde. Vai, Beto. Que bravo Zulu, estimado de pouso. Para a base do 4. Sente. Para a cova, aguarde coordenação. Salvador, bom dia, eu sou o Alfa Yankee Alfa. Azul Alfa Yankee Alfa, prossiga. Autorização para reporte do Pátio 3 até o fim, é número 1 no Pátio 1. Autorizado inicialmente até a saída do Pátio 3, reporte para ingressar no Pátio 1. Reportará, ensaiar o ciente, obrigado. Então, copia? Copia. Autorizado Salvador Aracaju, 070, Golf 677, aerovia, decola da 17, curva esquerda, subida Conde. Aciona o código 0163, mantém o padrão, frequência do controle em 199.35. 0163, 5935, saída Conde, curva esquerda, decola para 17, 070 para Aracaju, WhatsApp. Responda 0163, copia. Uno 6303, foto. Tá correto, tá no pátio 4? Afirmo. Pátio 4, sem ponto para direcionamento sem protax. Chamar para o protax. Botar 9399, pode espera da pista no zero, pronto. 9399, está autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento de 300 graus com 3 nós, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, tá? 9399. Seguido que o zero, está autorizado a decolar da 17, o vento agora é de 290 graus com 3 nós. Táxi até 9398, estamos com 06 a bordo, alternando com fins 3 horas e 50. Utilizado o táxi, aponto para ingresso na pista. Reportar agora, 398. Bosqueiro para ingresso. Bosqueiro ali mantém a 17. Já é mantém a 17, Bosqueiro. Vitor Kilo Delta, decolado agora aos 28, controle 19-35, bom voo. É, chamar a 19-35, Kilo Delta. Valeu, bom dia, Papatango. Vitor Kilo Delta, decolou da 17, na perfil da Gole. Vitor Kilo Delta, contato radar, sai da Gole, sobe para o nível 100. 100, Kilo Delta. E o T3 9398 está pronto, senhora, pronto. 9398, autorizado a linha manter a pista 1-0. A linha manter, 9398. 399 decolado agora de 29, controle 19-35, bom voo. Obrigado, até mais. Controle, está 9399? Está 9399, saída Gole, sobe o 380, vigilância radar. É, ao 380 da Gole. Alinhado e pronto, 9398. Mantém a posição, o TAN 9398, mantém a posição. 9398. Olha. Gole da presença. 9398, autorizado a decolar da 1-0, vento calmo. Ajuste no 0 no 5. Quilo Zulu, confirmando, vai ter sendo decolado no 735. Você está autorizado, Salvador Irecê, no nível 080, decola da 17, curva esquerda, no perfil da Momo Alba, pós direto, 5465 transponder, frequência do controle 119.35, aguarde para cotejar. São 9398, decolado agora às 32, controle 119.35, bom voo. 935, obrigado. Controle, tá 9398, decolado, cruzando 2300. Tá 9398, contato radar. Sobe e mantém ele de voo 380, sai da Goli. Tá na Goli, tá 9398. O TAN 9399 tem condição de voar EVAL? Afirmativo, senhor. Gente, voo EVAL 9399. Ok, direto EVAL. Devido a informações 9398, pode curvar à esquerda, senhor, pra livrar? Quero estar único com a borda. Gente, mantém a posição, passe para próximo tráfego, o tráfego decolou à frente. Quero aguardando para decolar. Esquerda e autorizado táxi, a porta para ingresso na 117. Esquerda e autorizado táxi, a porta para ingresso na 117. Aos 18 da próxima, o Vitor Kilo de Alta. Ciente. Presente, pode aprovar a conquista ou para o Victor Filho Delta? Autorizado. Grato. Outro 9398, poderia voar direto de Dor? De Dor 9398. De Dor 9398. Oscar Golf Kilo autorizado a decolar da 17, o vento agora é 280 graus com 3 nós. Golf Kilo está iniciando. Quem é manter 17? Ele é mantendo 17, o Sábado. Bom dia. Bom dia. Kilo, decolado agora os 35. Controle 119.35, ótimo voo. Fala, 35, tem um bom serviço, senhor. Azul está autorizado a ingressar no pátio 1 até o pole position, né? Até o fim do término do reboque, reporte por término. Reportará, grato. Pronto. Autorizado a decolada 17. 300 graus com 3 nós e forma justa no 0 no 5. Decimal 25. 202-325, obrigado, Rodrigo. Quilos Uruguai após o tráfego, após o Cênica, ali mantém a 35. Negativo, após o Alpacorão, do Alpacorão, do Alpacorão, do 1-7, negativo? Negativo, 1-7. Decolada 38, controle 19, decimal 35, bom voo. Decolada 35, data 1. Controle, Capatango, Axadão. Eco Serratango na saída Conde, sobe ao nível 070. 740, data 1. Mantenha a posição por mais um minuto, né, para manter a separação do tráfego pela frente. Autorizado a decolada 17, 290 graus com 5 nós. Condições visuais, o Oscar Golf Tango 0955, com estimado de pouso. Tango. O Kilo Delta, Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Chamará o centro Recife em 1288, 3325. Ouvido, filho de alta, bom dia. Já.